Texas 3, 1-6-6. Código 9-6-6, ponte de operação. Chamamento a critério do comandante, está pronto, cópia. Autorizado, Salvador Manati, o nome é Paz, da coluna 7, curva direita após a decolagem, ingressa corredor Axé. Aceno padrão 0125, controle 120, decimal 80. Correto, para início do táxi, torre no 93995, ajuste na 0 no 4, bom voo. Prossiga. Prossiga. Reporte para Ipiranga de Interlagos. Pela 3155, decolado ao 53, chegou ao controle 1208. 19208, tá? 3155. Você confere agora a cópia, vou 1738. Aguardando a cópia, vou 1738. 2000 para Ismaeleda. 340 autorizado, posso 2000 para Odileda. Solo, papai, chama 6304. Prossiga. Prossigo. Autorização para a Petrolina, por gentileza, senhorita. Confirma o horário do plano. Ah, 324, acedendo. Por gentileza, então, poderia me informar qual que seria a saída provável? Para prosseguir via... qual era o via? O Unifab Zulu 20 estava aqui. Roma Flock. Não entendi. 80 graus, 12 noite. Autorizada a decolagem da 1-0, vou no 966. Trip 5241 no voo em Vitória da Conquista. Conquista, 5241, obrigado. Nove decolado ao 55, chama controle em 1208. 208 até a volta, quando 966. Salvador, boa tarde, passarinho do 2231. Passarinho 2231, boa tarde, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, quando o ideal de descida, QNH no 014. Estado no 014, já no ideal de descida, senhorita. Vai prosseguir então para descida para 5000. Revista a mar. Gente. Passarinho 2231, autorizaria da presente para o ETAP? Negativo ETAP do momento, no momento, devido ao tráfego, agora nessa posição de 11 horas, 29 milhas, sentido sudoeste. Correção, afirmativo, sentido sudoeste, é um Alcatanque 72 para a Vitória da Conquista. Aguarde superar o tráfego. Se possível, será autorizado. Afirmativo, então está mantendo, a princípio está mantendo para o Edmário, 2231. Afirmativo. Avião 09, curva à esquerda na proa 1243. Esquerda 2, corretão, esquerda 240. E o novo limite é o QDMIC 100 de Simbra. 243, o avião. 240, guardião 09. 240. Guarda 09 apenas para informação, tráfego nessa posição de 11 horas, está a 6 milhas e meia rumo nordeste, é um correção, tráfego de pequeno porte Bravo November 2 Papá, mantendo no meu país, voando para rotatório, não irá interferir nessa aproximação. Tráfego Guardião 09. Papá Tango Kilo Quebec Serra, apenas para informação, tráfego nessa posição de 11 horas e 6 milhas rumo sudoeste. É um helicóptero da Polícia Militar, não irá interferir nessa aproximação, está mantendo 2 mil pés. Reporte para ingresso, no 7, Mike Ecodoto. Guardião 09, curva esquerda na proa 200, aguarde o último vetor para interceptar o ILS. 200, o guardião setou o avião. Está autorizado com fim, nível de voo 360, vai prosseguir via Pezulu 2-1. Decola pistão 0, curva direita após, compra o perfil arbor, após o Elefa. Acena transponder 5530, controle 120, decimal 80. Correta de forma pronta, portão 10, puxa acionamento. Estabilizado. Zona 50, reporta estabilizado no guardião. Tango Quebec Serra, ciente, reporte na rotatória. Bota 5241, no Chame Recife 1251, na alterna na 3, correção. Chame Recife 1288, alterna na 260. Reporte alinhado e pronto, na 17, mais que deu. 5241, no Chame Recife 1288, alterna na 260. Recife 28.8, alterna 260, 5241. Cena 6321, chame Recife no 288, alterna no 260. 288-260-6321, boa. 1960. Prossiga. 1130. Gente, chame Recife 12685, alterna no 2545, suba restrição nível 3230. 2685. Restrito 330, agora 966. O Delta livre de decolar, vento 170 graus, 109. Os 231, autorizaria agora da presente top? Autorizado, 2231 da passarela. Sim, muito obrigado, direto do estado. Sorrindo no 895, quilo Quebec Serra. do norte, o Guardião tá do norte. Prossiga. Ok, prossiga para a final do ano 7. Chame passando aí a outra vez aí, Mar. Bota passando aí, Mar, que é da esquerda. Controle, Guardião 0 lado. Prossiga. A Rui, LS, Jota, aqui. Gente, chame a torre na noite 95, Guardião 0 lado. Mike Eco Delta decolado ao 03, chama o controle 1208. 1208, Mike Eco Delta. Receptor lock do Guardião 09. Confirme? Guardião 09 está no localizador. Se confirme intenções, é aproximar o ILS pousar no 0, confirme. Cita por a direita acendendo para 1510 na presente, se possível. Autorizado, Mike Eco Delta, reporte livrando a CTR. Posso estar livrando a CTR, Mike Eco Delta. E prosseguir para pouso da 17. Ok, então o guardião vai remeter em frente, ok? Reporte para remetida, será em frente, remetida em frente, aguardando a autorização para prosseguir para os 17. Posição, letra lá em frente. Tem animal, Quilo Quebec Serra. Sim, Quilo Quebec Serra, faça um 360 curto pela esquerda. Reporte interceptando o final do 17. 360 curto pela esquerda. Livre, LS, depois estará estabilizado, 2, 3 anos. Zuma998, boa tarde, autorizado chegada a Mari, desce para nível 050, altímetro 2094. Autorizado Petrolina, nível de voo 340. Prossegue via para o Zulu 20, da cola pistola 0. Curva esquerda para a decolagem. Compre perfil Momo, transição Flock, aceno Transcom D5535, controle 120, décima 80. 340, decola 10, curva esquerda, cuida Momo, Flock, voa para o Zulu 20. Transpone 5535, controle 120, décima 80, chamando 6314. Corre de forma própria. Sim, Esquilo Quebec Serra, livre pouso, pista 1-7, o vento 1-7-0 graus, 1-0 nós. Depois 1-7, Quebec Serra. Remetendo Guardião 09. Aqui, o Guardião 09, ciente, vai modificar agora as regras para visual e pouso no 7? Positivo. Ok, então plano modificado ao Zulu 906, move à esquerda e reporte quando visual com a Elander na final do ano 7, final de 1,5 mil. Tudo mais tudo, reporta lá. Aeronave na final da 1-7. O Guardião 09 vai pousar direto no lugar? Vai aproximar para pairado na cabeceira 17 e passeia para o Graia. Ok, chama na final para pouso pairado sobre a cabeceira 1-7, Guardião 09. 09, grato pelo apoio. 138 para o táxi com 117, alterna Campinas, autonomia 3 horas e 15. Táxi autorizado via táxi Índia Alfa, ponto de espera torre no norte decimal 95, sua ajuste na 0, monopato, bom voo. Obrigado, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, com 73. Sinal normal para 17 da aeronave na corrida. O Kilo Quebexiano, solo 08, táxi à direita, para estacionar a frequência livre. 340, prossegue para Zulu 21. Decola pistão na 0, curva à direita após a decolagem. Compre perfil Arbora Lefa, aciona transponder 5522, controle 120, decimal 80. Aprovado para Confins no 340, decola da 10 com curva à direita, subida a bordo, transição Elefa, Upper Zulu 21 Aerovia, código transponder 5522 e 120, decimal 8 ao controle. Correto, informa pronto. Receptor ILS, 1-2-2-3-1. 1-2-3-1, você meteu Rio na noite 95. 1-8-9-5, boa. Dom, no, é, boa tarde, passarinho do 2-2-3-1, interceptando o localizador no 0. Passando externo, 2-2-3-1. Pará. 2-1-7-3-2, pronto, disparadão no 0. Passando para a de imediato sem parada no 732? Afirmo. Então tá livre, ingresso e decolagem imediato, agilizando manobras, 180 graus com 5 nós, tráfego uma milha do marcador externo. Guardião 09. E no solo, o Zulu 1, frequência livre. Alô, Salvador, o senhor, 314, puxa 10, estacionamento, fim de 06. Tá, livre, informa táxi, o chinema 314. Livre, puxa, estacionamento, tudo vai informar pro táxi, o chinema 63, 14. Baixado, checado. Livre, pouso, pistão no 0, 1, 80 graus, 11 nós. Nível pós, 3 horas. Nível 360, após 2000 pés autorizado no voar, Elefa. Pós 2000 autorizado, Elefa, gol 738, 360 aí. Ah, A 918 desce para 2000 pés após o TAP QNH 1904, está livre LS X Rei da Pupana 0, reporte estabilizado. Que data de frequência ali. Passarelo 2231 no solo aos 13, velha direita, último solo 21 decimal 9. Informa se o táxi dará aí pro pátio 3 via Alfa e Juliette, ok? Se o pessoal da Infraero ali efetuando uma pintura, alguma coisa ali na entrada daquilo, o pessoal vai pela Alfa e Juliette. Alfa, Juliette, afirmativa, chama solo 219. Solo Salvador, cordial boa tarde, 2231, livrou na F na Suscrita. Boa tarde, 2231. Site autorizado via Alfa, Juliette, faixa 3. Retentou seu analisador quando lá. Tio, via Alfa, Juliette, faixa 3. 2231. Salvador, Oceaneiro 6314 para o táxi. Temos 145 a bordo. Autonomia é de 3 horas e a alternativa é Recife. Confirma a alternativa? Recife. Observando o táxi do ATR da Passaredo, prossiga até o ponto de espera via parte de Alfa, ponto de espera torna no 8.95, ajuste no 04. Bom voo. Aí observar o passarinho do táxi de Apache até o ponto de espera, 18952, o Xenero 6314. Salvador, boa tarde, gol 1620, chama 78, 24 para a cópia Recife 3-0. Guarda a coordenação 35, gol 1620. Aguarda, 1620. Abre o 6918, completa a aproximação, chama a torre 1918, decimal 95. 2 Salvador, muito boa, azul 69, noite final de 7, beleza? Ciente, tráfego avistado, check trem, livre pouso, pistola 0, vento 180 graus, 12 nós. Baixou e travou azul 69, 96, posição. Lona 620, copia. Lona 620. 620 Recife, nível de voo 350, para sair de Aperuísque 58, decola pistão 90, curva esquerda após. Compre o perfil Puca, Gema após Aracaju. Acendo transponder 5543, controle 120, decimal 80. 350, Aperuísque 58, decolada 190 com primeira curva esquerda após decolagem, espera Puca Aracaju. Passando 5543, controle 120, decimal 8, gol. Lona 620, confirmando a saída Puca, Gema após Aracaju, ok? Puca Aracaju, Lona 620. Ali mantém 6314. Ali mantém 6314. O azul 6918 no solo 20, time solo 219 ali, velho. Azul 6918, site setorizado VA, com reportante dos A 314, autorizado a decolar, vento no 70 graus, 12 nós. Tem livre decolagem, engenheiro, a 314. Para pushback, somente no 24. coordenação de Vitória, Salvador. Autorizado, Salvador, estaciona 620. É 314, decolado aos 22, chama o controle 1208. Acione o transponder 5535. 208, 5535, vai acionar. 6314. Controle Salvador, boa tarde. O Chanel 6314. Oceaner 6314, contato radar, saída Momo. 7, Momo, Oceaner 6314. Então, Solo, menos através, gate 8. Siga. Fica bravo, controle ciente, mantenha-se em condições visuais, reporte no destino. Uno 620, 145 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia alterna Maceió, para o táxi. Você vem ainda quando você espera a torre na noite desse 95, ajuste na 094. Direita ainda, 895 no 04, 1620. Azul 4462, portão 8, busque pegue acionamento. Pois é, o azul 4118, azul 4118, por favor. Que tá livre, informa táxi, azul 4118. Livre, puxa pé, 418, azul 4118. Uno 620, próximo ao ponto espera da 10, pronto. Tango Juliette, Bravo Delta, contato radar 65 milhas Nordeste Salvador. Mantenha o 080 na proa de ponto e reporte quando no ideal de descida. 620. Alfa 260, decolado aos 28, chame o controle em 120, décimo 8. 208, boa tarde, voo 1620. Taxa autorizada via Fátima em dia alfa, ponto de espera Torre 1-8, decimal 95, ajuste na 0-4, bom voo. Controle, boa tarde, voo 1620, decolou na Fuca. Gol 620, contato radar, sou para nível de voo 350 na saída Pucaracaju. Pucaracaju 350 subindo, gol no 620. Começa a ficar bravo, ciente, chama para retorno. Boa tarde, passaria do 2231, frente da X-Ray, repetitivo Barreira. Passaria 2231, na X-Ray, confere guarda-copo. É, Salvador, boa tarde, voo no 1169, teria autorização Guarulhos? É número 2, voo no 1169, informação com o X-Ray, guarda-copo. Escuta. O 1869, chega da bom, filho, para 4.000 pés, ajuste 1-0-4. Oi, Salvador Azul 4-1-8, boa tarde, com espera da 1-0-9. 4-1-8, autorizado a alinhar e decolar, vento 1-7-0 graus, 1-0-9. Decola, Azul 4-1-8. Boa tarde, TAM 3145, consciente na informação, TAM 2. Foguete, foi. Número 3, PECOP, 3145, aguarda. Aguardando, aguardando. Zero, mantém a chegada. Mike, Eco Delta, ajustou o time, tu no Zeno no 4, apresente voo e farol de Itapuã, informe a 10 milhas fora, Mike, Eco Delta. Gente, Mike, Eco Delta. Azul 418, decolado aos 34, chame o controle 1208. 208, grato, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa tarde. Azul 418, decolou cruzando 1400. Controle 118, contato radar, suponho 340, perfil Arbor. 340 no perfil da Arbor, 418. Uno 620, passa nível 170, chama centro Recife, frequência 13325, alternando 12545. Correção 12685, primária, alternando 2545. 2545, 2085 é primária, obrigado. Controle o 418. Prossiga. Está livre daquela redução de altitude a 15 milhas fora? Ativo, mantém a restrição. Vai manter. Guia, prossiga. 231 autorizado barreiras, livre de voo 180. Decola pistão no zero, curva esquerda após. Compro perfil Momo, VATAP, UX42, passar conforme a rota do plano. Acendo o transponder 5550, controle 120, décima 80. Cuidado Barreiros, nível 1180, conforme plano, decola 10, esquerda na bomba, pressão VATAP, após IC-42, 5550, senhora 208, contrário. Confirma por gentileza nível autorizado. Nível 1180. Sim, correto, informação. 169, cópia. Pronto, cópia, 969. 169, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decola pistão na zero, curva direita após. Compre o perfil da EOL e depois Motiva, onde intercepta pelo 1-0 para sair conforme a rota do plano. Acena transponder 5557, controle 120, decima 80. Voo 169-360, autorizado Guarulhos, decora 1-0, curva direita da EOL e da Motiva, intercepta pelo 1-0, acena 5557, controle 208. Correto, então é pronto. Tomarei, portão 11. Então 3145, copia? 3145 autorizado, Galeão, nível de voo 360. Decola pistão no zero, curva à direita após. Compre o perfil da El Leda após o Amotiva, onde intercepta peso 1-0 após o SMAP, para sair conforme a rota. Acena transponder 5562, controle 120, décima 80. Autorizado então, Galeão, no nível de voo 360. Decola 10, o perfil da El Levo de Amótiva, El Pizelão 10, Mato, Curso, Barba Centro. 5562 para a ponta e chama o controle 208, está 314, fixa na ponte 2. Está correto, então é pronto. Reportará, então, 3145. 0, boa tarde, ação identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, estou o time, estou no 0, na 4, vigilante. Operativo, mantém a chegada. Puxa, pela minha porta 11. Podendo só informar táxi, senão não é nada. Não pode repetir, eu não entendi nada. Em coordenação com a equipe de sol, informa táxi. Afirmativo, eu informarei. Do 4206, se une identificação, chega na Mari, se esse mantenha nível 060. Ajuste de altímetro na 0 no 4. Juliette, Bravo Delta, desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro na 0 no 4. Para 4 mil, na 0 no 4, Juliette, Bravo Delta. Do 41118, suba restrito a nível 300, a pedido do centro restrito. Ok, restrito ao 300, 4118. Voo 1869, após pelo, desça para 4, desça para 2 mil pés. Está autorizado o sinal ILS, que se repita na 0, após estabilizar. Após pelo 2 mil pés, autorizado para 300, para estabilizar. Azul 4118, suba restrito a nível 300, chame agora centro Recife, 1260, alternando 1288. 260, 288, grato, boa tarde. 3560, estabilizou. São 3560, flat de aproximação, chame torre 118, ele só no 5. 18 no 5, até já. 118, ele só no 5. 1895, sim. Salvador, tá 3145 para puxar de acionamento. Totalmente pronto, 3145. Totalmente pronto, tá 3145. Inicie em forma táxi. Sim, tem livro puxar de acionamento, é passar a tarde, que é 0-0, tá 3145. Salvador, uma boa tarde, 3560, final da 10, baixada e travada. 3560, o vento 170 graus com 08 nós, altímetro no 0 no 4, autorizado pouso, pista no 0. 10, 1 no 4, autorizado pouso 10, da 3560.

Rádio 2231. Final da 10, boa noite, 69. Boa noite, 869, complete a aproximação, chame torno na 8, decimal 95. 95, tá bom. Chegou no 169, 176, a bordo, 4 horas, da Leão. Posso que posso? 69. Até outra vez, do 6, no 169. Torre Salvador, muito bom. Boa tarde, boa noite, 69, final da Bonotero. Vai passar de terra, mano. 269, vem aproximação, agora na pista livre, 10 no 4, altímetro. Gente, aguardo pista. Zero, solos 46, direita, solo 21, decimal 9, boa tarde. 29, boa tarde, doutor Vasco. E aí, nome 9. Solo Salvador, boa tarde, 0-3-5-6-0, lembrou? Plano 69, agora para prosseguir com o taxi, é o número 2 no ponto de espera. Sigo por onde? Mantenha em posição e aguarda. Afirmativo, vamos aguardar outra vez o meio. 3560, ingresso Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, tá 3560. Saxão 3145, tem 119 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Campinas. Direita via Índia, ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, 14, vamos voltar. B14, na ponte de espera via Índia, 2895, tá 3145, uma boa tarde. Nossa, livre da ponte de espera, torre no 8, decimal 95, ajuste 1014. Gente, no 69. Meia 210, pode prosseguir na descida? Lanchonete 6210, após ITAP, desça para 2000 pés, altímetro 9094. Autorizado sinal ILS, safe, sinal 0, reporte estabilizado. Após ITAP, autorizado 2000 pés. Está na Brasília com 4 horas e 5. Pedro do Pátio 3, parceria 2231. Contará para ingresso para o final Pátio 3, 2231. Aí mantém, cabeceiro no zero, correção, tá 3145, tá pronto? 9 no solo 49, direito 219, solo, boa tarde. Cópia 6909. 869, solo 49, 219, solo. Tá 3145, ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, tá 3145. Número 2, 1969, no ponto de espera, aguardando. Aguardando. 2, Salvador, papapá, na Eco Delta. Eco Delta agilizando, efetua o cruzamento da, do eixo da 10, em reporte para girar base para 17. Bota na girar base da 17, o mais Eco Delta. Alfa. Prossiga na Alfa, no 869, reportante da Juliette. Dois gentileza, no solo? Consiga? Confirma por gentileza a autonomia? Autonomia 4 horas e 5, 69 FAB, até na Brasília. Gente, obrigada. Nada. Trizano 45, livre decolagem, pistão no zero, vento no 70 graus, 10 nós. Livre decolagem, capitão no zero, para 3, 145. Boa tarde, passaria 2231, ponto espera 02. Tá, 2231, mantém o ponto espera. É. Salvador, o correção, controle de Salvador, Juliette Bravo Delta, agora 3 milhas para rotatórias, vamos ao aeródromo. Juliette Bravo Delta, mantenha-se em condições visuais, direta para o 9507, chame torre, nono 8, decimal 95. Bravo Delta. Gol 169, ali mantém, capiceiro 10. Ali mantém, gol 169. Torre Salvador, de Salvador, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta, reporte final de 3 milhas da 17. Já reporta. Bom, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, tá 3145, boa tarde. Bravo Delta tem livre pouso na 17, reporte solo controlado, 180 graus com 10 nós, Mike, Bravo Delta. Delta, reporte da solo controlado. Salvador, boa tarde, tá 3145. Tá 3145, subiu, mantém nível 360, sede da El, vigilância. O perfil da El, possibilidade de voar direto Leda?